dificuldade lutar. Como a vida dos nossos, difícil de olhar, potenciais em destroços. Difícil de ver um guerreiro que desiste. Difícil é fazer aquele som que não existe. Difícil querer os barracos, os trapos, polícia, os casos, os tiros, os tratos. Difícil é ser sempre forte, sem lock, sem treta, sem block, sem choro, sem morte. Difícil, injusto, nadar com os braços cruzados. O rap deixa puta, desabafo, forgado. Mal educado, com sonhos na terra do barro. Tapar o vento com a mão, parar a chuva com abraço. Lutar contra a ordem, o tempo, o trato, pra ver nosso passado intacto, preservado. Rap é amor que às vezes não corresponde. E quanto mais chaveco, mais é quando eu levo ponte. Por isso o universo paralelo é alma. Os traumas, as faltas, desfalca a bala. Respeito para quem trabalha, fala. Baquimbuta no grau merecido da escala. Como o acesso não vem de mão beijada, arrombaremos uma porta atrás da outra com palavras. Um boom, um caixa, no mic as levada. Que empolga as quebrada, transborda as balada. Tipo um preto de combate que não muda o perfil. Barrar nossa história tipo um barrão vinil, tio. Impossível. Isso mesmo, Niki. Pega. Já virei calçada, maltratada. E na virada quase nada. Me restou uma curtição. Já rodei um mundo quase mudo. Num canto, num segundo. Este livro veio à mão. Não seria pra nós, quando é suado sempre altero o sabor. Pra conquistar, conseguir, decidir, sempre que rumo que eu vou. Eu tô indeciso, tá confuso, eu já pensei em parar. Explodir, conciliar, quase que nunca que dá. Trabalhar, reverter, familiar. Caralho, é 10:30, eu já esqueci do jantar. Lá em Suzano não vai dar pra chegar. Mais uma brecha que eu deixei cada dar. Minha mãe, desde menino, sempre altera, aumentando a pressão. Vida te cobra sem pedir opinião. Que a decisão entre a razão e a emoção. Entre o sim e o não, o mocinho ou vilão. Cusão, nos deu derrota, sempre amarga pra família engolir. Morreu na pinga de abeça, sem condição de sorrir. 30 quilos na cova, pai que vai e desossa. Acumulando a revolta já. Já tá difícil, mas não posso parar. Se fosse fácil não seria pra nós. Quando é suado sempre altera o sabor. A diarista vai sair pra missão. Tempo, suporte, tem garra, mantém opinião. Se dedicando, vive a vida da filha do branco na ida. Revolta, dando o resto da sobra pros filhos na volta. Revolta, mãe é mãe até o fim. Não adianta, parente bom é os dentes quando apodrece. Que eu era novo demais pra entender os porquê. A relação do dinheiro sempre altera o poder. Quer confusão cê vai ter, quer divisão cê vai ter. Cê quer herança de quê? Fui despejado e nem sabia o porquê. E nem sabia o porquê.